No final da madrugada de domingo, por volta de 6 horas, policiais militares estavam em patrulhamento ostensivo pela Vila Yolanda quando se depararam com um veículo Space Fox com placas do estado de São Paulo saindo em alta velocidade de um posto de combustível na Avenida das Cataratas, esquina com a Major Raul de Matos. Os militares deram ordem de parada, mas o condutor empreendeu mais velocidade e por cerca de 15 minutos houve uma intensa perseguição. Os bairros que foram percorridos durante esta fuga foram Vila Yolanda, Jardim Veneza, Vila Adriana, Parque Patriarca, Vila Adriana 2, Morenitas, Jardim Veneza e, por fim, o local conhecido como Marco das Três Fronteiras. Segundo o que disse a Polícia Militar, os indivíduos não se renderam e empreenderam todos os meios possíveis para fugir da abordagem policial. Ninguém sabia o motivo, até que descobriu-se que a situação se tratava de um assalto. O tenente Edson Dalpozo contou detalhes desta situação à nossa equipe e, durante a entrevista, recebeu a confirmação dos motivos da fuga alucinada dos criminosos. A equipe policial percebeu aí uma atitude suspeita por parte dos indivíduos que tripulavam esse veículo, tentou, utilizando aí dos meios disponíveis, aí giroflex, sirene e tudo mais, para que esse veículo ele parasse e procedesse à abordagem policial. No entanto, deu bastante trabalho e só foi possível chegar até o veículo depois de alguns minutos de acompanhamento aqui no setor sul da cidade, mobilizando aí todas as equipes disponíveis para tal, né? E o veículo realmente parou aqui próximo ao final da linha e encontrando um poste aí da iluminação. O que você apurou sobre esse veículo, tenente? Ainda diligências estão sendo realizadas para confirmar se... Confirmado o assalto, então? Exatamente. As diligências aí frutificaram no sentido de confirmar a participação, a autoria de roubo, né, desses indivíduos a um posto de combustíveis aí na cidade. Então, por isso que eles correram assim que viram a viatura. Exatamente. Acabou de chegar a explicação do porquê não queriam se entregar. Né? Os indivíduos armados, os indivíduos em flagrante de roubo e com a Polícia Militar de Foz do Iguaçu na sua cola. Então, tomaram aí uma atitude suicida, acabaram chocando-se com o poste, mas passaram a poucos centímetros aí de uma outra árvore que seria um anteparo melhor estruturado para segurar esse veículo. Então, nasceram de novo, né? Até lamentamos não ter sido possível efetuar a prisão, né? E lamentamos também que eles tenham saído íntegros desse choque, saíram correndo, saíram com a arma na mão e estarão em condições aí de promover outros feitos criminosos se não obtivermos êxito na localização desses indivíduos. Temos algumas pistas já de quem seriam esses autores do roubo, né, e quem sabe nas próximas horas podemos fazer a prisão dos mesmos. Esse veículo não é muito comum, então se alguém souber quem circulava com ele pela cidade, pode denunciar para o 90, né? É bem possível, né? Aproveitando as fotos, as imagens que com certeza serão exibidas aí pelos meios de comunicação social, né? Quem tiver qualquer informação, é 190, 181, são os telefones aí que podem ser utilizados para denunciar sem que haja identificação do denunciante. Enfim, a colaboração é gratuita e a Polícia Militar agradece muito. O automóvel só parou depois que colidiu contra um poste de energia elétrica. O condutor e mais dois passageiros saíram correndo de armas em punho em direção à barranca do Rio Paraná. No interior do veículo, pacotes de cigarros, celulares e documentos do posto de combustível. Logo, a informação confirmada e a condução do veículo e do material apreendido à 6ª SDP. Quando chegaram na delegacia, os policiais encontraram um celular dentro do automóvel. Ao verificarem as fotografias no interior do aparelho, os policiais localizaram a foto dos dois suspeitos que entraram no estabelecimento. Fato esse confirmado pelas vítimas no local. Como que foi esse assalto? O que aconteceu nessa madrugada? Nós estávamos trocando o turno quando eles chegaram. Aí foram na... dois. Armados. São aí... esses indivíduos que aparecem nas fotos aí? Não aí... tem dúvida. Não, é eles mesmo. Aí quando nós fomos, ele foi buscar eu na pista. Tava tirando relatório, daí quando eles foram lá na pista pegar pra levar pra dentro. E aí o que que aconteceu lá dentro do... Mas lá fizeram tudo nós deitar. Foram truculentos? Não, até que foram calmos, caramba. O que que eles levaram lá, esses objetos que estão ali? É, o cigarro, a bebida e... R$800 em dinheiro. Eles chegaram a levar o dinheiro do caixa também? Levaram. Na hora da fuga, vocês nem perceberam que a polícia já estava no encalço não, deles? Não, nem vimos, nós estávamos tudo deitados dentro. E como que vocês ficaram sabendo que o carro tinha sido recuperado? Não, a polícia foi lá daí, falar para nós. Aí depois da apreensão do carro é que eles foram procurar vocês? É, eles foram lá. Porque a polícia que passou ali, eles saíram correndo, né? Uhum. Daí a polícia perseguiu eles, mas nós nem sabíamos que a polícia estava atrás deles. Quantas armas tinha? Eu vi só uma, né? Que ele foi pegar na pista, né? Só com 38? Só com 38. Não tem dúvida que aparecem os dois nessas fotografias dois. Do celular? É, os dois. Todo o material apreendido foi repassado à Polícia Civil, que deverá dar prosseguimento às investigações na tentativa de elucidar mais este assalto na fronteira. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.